Enchiam sucufeiras lá na praça principal. Havia muitos homens vendendo bacalhau. Dona Joaquina vinha pedindo um descontão. E os homens todos juntos reclamavam de montão. Dona Joaquina estava tão certa, sim senhor. Quem não peixe já leva, mais caro seu doutor. Na feira, no açougue, no mercado ou no aladá. Quem não peixe já leva, mais caro sim senhor. Na feira, no açougue, no mercado ou no aladá. Quem não pechincha leva, mais caro sim senhor. Quem não pechincha leva, mais caro sim senhor. Quem não pechincha leva, mais caro sim senhor.